Muito bem, assim é que é. Ora então, 14 horas e 16 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da minha culinária de hoje. Como estamos no mês de dezembro, e hoje até são 7 de dezembro, mês do Natal, e então é tempo de nós darmos aquelas doçarias. Já dei duas, a semana passada e na outra atrás. Então esta vai ser a letria, que é para nós começar a ensaiar. Ora então, vamos ficar, de já, com o Fadinho Serrano. Ora então, fiquem bem, até já. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho. de roubar. queres um beijo meu, vem um bailarico. Se tu queres um beijo meu, ouve o que eu te digo. Se não queres um beijo meu, é noite perdida. Se não queres um beijo, vai a tua vida. Se tu queres um beijo meu, vem um bailarico. Se tu queres um beijo meu, ouve o que eu te digo. Se não queres um beijo meu, é noite perdida. Se não queres um beijo, vai a tua vida. Muito bem. 14 horas e 26 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora então, tenho aqui uma dedicatória de parte de Maria Pereira para seu marido, seus filhos e toda a sua família, espalhado pelos quatro cantos do mundo. Ora, desejando a todos um bom Natal. Vamos lá então. Ora então, ficamos com Carlos Ribeiro, de joelhos ao chão. Assim é que é. Fiquem bem, até já. Thank you. escrita para ficar bonita. Não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita. Não tenho por quem a manda. Eu nasci a sexta-feira de barbas e cabeleira, mais parecia o anticristo. Até o que faz cura, que é um homem que dura, nunca tal não era visto. Até o que faz cura, que é um homem que dura, nunca tal não era visto. Ponha aqui o seu pezinho, parar devagarinho, se vai à vida grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar. Escrita para ficar bonita, não tenho por quem manda. Esqueceu-se da abertura para fazer as precisões. Mas a pobre criatura esqueceu-se da abertura para fazer as precisões. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à vida grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Toda moça que é bonita, se ela chora, se ela grita, nunca houvera de nascer. Maçã madura, daqui tanto para a loucura, todos a querem comer. É como a maçã madura, daqui tanto para a loucura, todos a querem comer. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à vida grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à vida grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Ora, muito bem, agora basta só mandar um e-mail, está logo direto. Ora então, eu em nome de todo o auditório da Rádio Arcanciel, em nome dos animadores, e é para todo mundo, para todos os quatro cantos do mundo, para todo mundo, vou passar aqui então uma música que é de Natal. Ora então, estamos no mês de dezembro, preparadinhos todos para o Natal, e oxalá que o Menino Jesus nos traga aquilo que nós mais desejarem. Para todas as criancinhas, para os mais adultos, para os mais velhinhos, para todo mundo. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já.

Muito bem, ora 14 horas e 50 minutos, como o tempo passa a correr. Ora então, agora da minha parte vou pôr essa gente toda aí para casa, para quem está à escuta da Rádio Arcancial 96.2, para pô-los a fazer um pezinho de dança. Ora então, vamos aqui para todos que estão à nossa escuta da antena da Rádio Arcancial 96.2, bem, o Malhão do Beijo com Zé Amaro. Ora então, fiquem bem, toca fazer um pezinho de dança para aquecer. Até já. Meu amor pediu um beijo e eu tenho um beijo na testa. chama nome, eu não vou vir nesta vida. Ora, muito bem. Ora, então, são 15 horas e 7 minutos. Ora, então, vamos lá à minha receita agora para o Natal, para começarmos a ir preparando, fazendo de vez em quando, para quando chegamos à altura, estamos práticos. Já sabemos fazer. Muita gente que não sabe, não é? Cada qual faz à sua maneira. Eu vou dar à minha maneira. Há outras maneiras de fazer a letria. Eu dou à minha. Se vocês gostarem, continuam a fazer. Quando fizer, vocês vão bem que vão gostar. não há ninguém que não goste. Mas pronto, é doce, toda a gente gosta. Ora, então vamos lá. Pegamos num litro de água e pomos num tacho. De seguida, pomos numa colherinha daquelas de mexer o café, não cheia de sal. Não cheia de sal, é só uma gotinha de sal. E de seguida, pomos umas boas 5 casquinhas de limão. Lavamos um limão, bem lavadinho, daqueles mais perfeitinhos, com a casquinha mais bonita, com aquele cheirozinho a limão, com alguns nem cheiram a limão, mas temos que procurar aqueles que cheiram melhor. Então, e deitamos lá umas 5 casquinhas de limão para a água. E deixamos então aquilo ferver, mais ou menos 1 minuto. Quando estiver a ferver, juntamos um quarto de quilo de açúcar branco. Eu faço com açúcar branco. E deixamos ferver. E mexemos aquele açúcarzinho. E de seguida pomos um quarto de quilo de letria, daquela fininha da maionese. Da maionese. Então, está pronto. Vamos mexendo, deitando a letria, esfarelá-la assim um bocadinho, porque ela está em cubinhos, com uma letria, com uma massa miada, não é? Então, nós vamos apertá-la, esfarelá-la um bocadinho e deitamos para lá para dentro, mais ou menos um quarto de quilo. Então, vamos mexendo, pomos abrando o lume, deixamos ferver. É preciso ferver bem uns 10 minutos. 10 minutos a ferver a letria, juntamente com tudo que lá eu vos disse, lá dentro. Pronto, quando ela estiver ferver, mais ou menos, vocês provem, a seu gosto. Acho que é o normal ficar bem, assim como eu digo. 1/4 quilo de letria, 1/4 quilo de açúcar. Então, e depois pegamos nuns pratos, ou numas travessinhas mais fundas, ou mais ladeiras, ou um prato ladeiro, ou um prato fundo, depende daquilo, dos gostos de cada um, depois como a quiser comer. Há quem goste dela. Antigamente, no tempo dos meus avós, dos meus pais e dos vossos também, usava-se comer numa bacia grande, para ficar aquelas talhais muito grandes, coitadinhos, porque só comia da Nayar. Então gostava dela assim, pronto. E então vocês depois vão espalhá-la, tirá-la, quando ela tiver mais ou menos 10 minutos para cima, a ferver. É bem preciso, que é para ela ficar bem cozidinha, que é para ela colhar melhor. Então depois vão espalhá-la pelos pratos, como a seu gosto, ou numas travessinhas, como vocês quiserem, e polvilhá-la logo que esteja nas travessinhas, arranjada bem arranjadinha, não é? Não deixamos aos ocos. E então polvilhámo-la com canela e deixámos arrefecer. E cá está a letria. Se quiserem comer um bocadinho dela quente, faz muito bem à noite, quentinha, antes de ir para a cama, ou um leitinho muito quentinho, adoçadinho com mel, porque isto está muito mal, hein? Isto está muito mal. Temos que nos cuidar. Sempre coisinhas quentes à noite e antes de deitar. Não esqueço daquela colherinha de mel deitada ou no café, ou um café bem quentinho, quem puder tomar café à noite. Ou no leite bem quente, em vez de açúcar, é o mel. Ou uma colherinha de mel, até com um bocadinho de bagaço, aquecer aqueles dois produtos. Ou com sumo de limão, também aquecer, juntamente com o mel. Há muitas coisas. E não se esqueça de ferver umas folhinhas da clipe, quem tiver, para apanhar aqueles vapores, respirar, para nos fazer respirar bem. Porque andamos, as crianças, às vezes, e tudo, muito entupidas, e faz bem. A clipa ferver dentro da água e apanhar aquele vapor, mesmo para nós todos, dentro da casa, convém desinfetar isso e apanhar aquele vapor da casa, do cheiro a clipa. Faz muito bem, é um bom desinfetante. E assim vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. E desde já tenho aqui um folclore que vou dedicar a pedido de Manuel Pinheiro, para a sua esposa, seus filhos, seus netos e para todas as pessoas que o conhecem aqui em Orleans e espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ora então, vamos ficar Minha Linda Maria. Ora então, fiquem bem, até já. 96.2. La FM en couleur. Ora, é muito bem. Ora, então, tenho aqui uma dedicatória de parte de Maria Antónia para seus filhos, seus netos e bisnetos, que são bastantes. Ora, então, como estamos no mês de Natal, chegados para aquelas ceias de Natal, em conjunto com todos os nossos filhinhos, nossos familiares, filhos, netinhos, tudo, então aqui vai, de parte de Maria Antónia, Alexandre Faria, um jantar para Jesus. Desculpem lá. Fiquem bem, até já. Convidei Jesus para jantar lá em casa. Preparei um frango assado para o jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo para lhe agradar.

grito da garganta. Muito bem. Ora então, 15 horas e 29 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciele 96.2 Orleans. Ora então, departamento do 45. A gente às vezes não sabe o que quer dizer Orleans. Não sabe qual é o departamento. Ora então, muito bem. Ora então, vamos ficar aqui com camisa negra José Maria. Ora então, é pedido, vamos até um saltinho até Portugal, até Maria Lúcia de Souza, que dedica esta música para seu marido, para seus filhos, seus netos e para todas as pessoas que a conhece. Ora então, e para todo o auditório e para todos os animadores, meu muito obrigado. Então vamos ficar aqui com os Camisa Negra. Até já. Desculpe, não é esta. E bem,

96.2. La FM en couleur. Muito bem, 15 horas e 42 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com Maria do Sameiro, Mãezinha do Céu, eu vou te amar. Este é da minha parte para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo, para que Nossa Senhora lhe traga rápidas melhoras para todo o mundo. Ora então, fiquem bem, até já.

já alguém mais a chamou. Minha bilha está vazia, o meu gás já se acabou. Lá vai ela passar com alguém sempre atrás dela, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dela. Ela até acha graça ao ver quem vai atrás dela, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dela. Até o padre João a brincar vai atrás dela, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dela. Até a canalhada todos correm atrás dela, a pôr a mão na bilha, pôr a mão na bilha dela. Seu melhor freguês, que cachopa tão querida que de mim não desconfia. Deixou uma bilha cheia, levou a minha vazia. Lá vai ela passar com alguém sempre atrás dela, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dela. Ela até acha graça ao ver quem vai atrás dela, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dela. Até o padre João a brincar vai atrás dela, a pôr a mão na bilha, pôr a mão na bilha dela. Até a canalhada todos correm atrás dela, a pôr a mão na bilha, pôr a mão na bilha dela. Que ela carrega no ombro. Ora, ela é uma gracinha que aos nossos olhos brilha. Tudo brinca e respeita a linda moça da bilha. Lá vai ela passar com alguém sempre atrás dela, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dela. Ela até acha graça ao ver quem vai atrás dela, a pôr a mão na bilha, a pôr a mão na bilha dela. Até o padre João a brincar vai atrás dela, a pôr a mão na bilha dela. Até a canalhada todos correm atrás dela, a pôr a mão na bilha, pôr a mão na bilha dela. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Ora, são 15 horas e 54 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-ciel 96.2. Ora então, para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão A Música da Glória, eu vou-lhes passar aqui Maria Lisboa, Maria vai com todos, para todos vocês. Então, até já. Como tu não impressão para mim, sei bem que não. sonhei. Dá-me paixão verdadeira, mas se quero brincadeira, não há nada para ninguém. Para lhes dizer a verdade, sei que ela gosta de mim. Só que desde que casou, acabou-se o que era bom, e eu agora digo assim. Quando acordo de manhã. Pois é, pois é. E assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia, dando-vos o melhor da boa música portuguesa, aqui dos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, e continuação de uma boa tarde, e para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Ora então, vamos ouvir mais um bocadinho da música e depois vamos ficar com o hino de Portugal. Até já. Mulher que sonhei, dá-me paixão verdadeira, mas se quero brincadeira, não há nada para ninguém. Para lhes dizer a verdade, sei que ela gosta de mim. Só que desde que casou, acabou-se o que era bom, e eu agora digo assim. Quando acordo de manhã, na sua colcha de lã, eu quero e ela não quer. Ora então, continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana, e até para a semana, se Deus quiser. Se cuidem, porque isto anda a gripe por muitos junto de nós, então temos que nos percatar. Até para a semana, se Deus quiser. Me despeço com o hino de Portugal, porque estamos todos em grande Portugal, para todos os profissionais de saúde e de todos. Aqui vai o meu hino de Portugal para todo ele. Para todo Portugal, para todo o mundo português espalhado pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos escutar.